Fala, galera, beleza? Está começando o episódio 46 do Codando TV. E hoje, né, como vocês podem ver, temos hoje a presença do nosso amigo Gustavo, que teve um imprevisto, mas está com a gente o Léo, um integrante também aqui com a gente junto na live. E hoje a gente vai fazer a live 46 falando sobre Flutter, a nova tendência do mercado. E para isso a gente trouxe aí o David William, né, que vai ter a oportunidade para se apresentar e tudo mais. Ele tem um canal, né, ele é do canal David William também, tá, gente, que é de Flutter. Então, David, fica à vontade para apresentar aí para o pessoal. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Então, meu nome é David, eu tenho 26 anos, sou de Londrina, aqui no interior do Paraná. Atualmente sou dev front com Flutter, mais especificamente mobile, né? Trabalho lá no Banco BV, eu sou tech lead lá dentro do Banco BV. Sou também coordenador da comunidade Flutterando. Para quem quer aprender um pouquinho de Flutter, comunidade Flutterando, com certeza vocês já ouviram, se não. Recomendo, saindo daqui da live, não agora, saindo da live, Flutterando, qualquer rede social, YouTube, onde for vocês vão encontrar a gente. Também sou um aspirante aí a professor no YouTube, acho que assim eu posso dizer. Então eu gravo muitas aulas, gravo muito conteúdo. E é isto. E Rodrigo, é um prazer estar aqui hoje, fico muito feliz com o seu convite. É um prazer, é meu. E o pior que é, foi engraçado, né? Que ele veio aqui no Codando TV. Obviamente, eu convidei ele. Só que a gente acabou conversando, eu nem lembro o tópico, mas a gente conversou de uma coisa nada a ver, no LinkedIn, aleatório, e acabou surgindo essa comunicação. E aí, quando eu chamei ele para convidar para um canal, pro canal do Codando TV, ele falou que tinha um canal dele. Eu falei, caraca, que foda. E o canal dele é muito legal, tá, gente? Eu mesmo já assisti alguns vídeos. Teve até live recente, que é a última live que eu também assisti dele. O canal dele, por mais que tá David Winning, tá na descrição aqui. É focado em Flutter, tá, gente? Então, você que ele falou do Flutterando, é um canal bem conhecido, assim, referente à comunidade, mas também para conteúdos até mais avançados, assim, entra no canal dele, que vai ter bastante coisa boa, tá? Para você que está começando vendo a nossa live agora, deixa seu like, compartilha o canal. Se estiver vendo esse vídeo depois, também deixa o seu like, acesse também o canal do David William, se inscreve também no canal dele, tá? Para ajudar a gente a fomentar um pouco mais essa comunidade de TI, que é bastante rica, né? E só para entender, vocês entenderem um pouquinho da cadência da live de hoje, ainda fazer metade da live falando um pouco do tópico referente como que está a tendência do Flutter no mercado e por que não depois um hands-on com código aí de Flutter. E a gente espera aí que vocês do chat participem aí, fiquem abertos a perguntas, a dúvidas, tanto durante as discussões quanto durante o hands-on. Tranquilo? Então, já comentado um pouco como que vai ser a live, vamos começar um pouquinho mais ativamente referente ao assunto. Mas até antes do assunto, David, eu fiquei com uma dúvida. Você criou esse canal de Flutter, ok. Só que você falou front, né? Eu tenho um pouquinho de toque, né? Quando fala front, que front no Android ou no iOS é mobile, como no Flutter. Quando você falou front, você também trabalha com front-end, no caso? Ou você é desenvolvedor mobile e referenciou o front como mobile? E devido a isso, como nasceu o interesse com Flutter, né? Boa, ótima pergunta por sinal, tá? Quando eu falei front, me referi ao front no, de uma forma geral. Porque normalmente, tá, a gente está lidando ali com interfaces visuais para nossos usuários. Porém, falando aqui com um asterisco bem grande do Flutter, o Flutter ele não prende a gente só para desenvolver aplicativos para celulares. A gente pode desenvolver aplicativos desktop, páginas web, SPAs, e NNN aí, N mesmo, entregar uma experiência para N plataformas. Então, se eu quero entregar um app para o Mac, um app para o Android, um app para o iOS, para o Mac, para o Linux, para um smartwatch, para um painel de carro, por exemplo, da Toyota, eu consigo tudo isso com o Flutter. Se eu quero subir uma página web, meu portfólio, uma página de banco que seja, o Flutter consegue atender hoje em dia. Aí eu vou fazer uma pergunta. Essa versatilidade, talvez, não sei se seria o melhor o nome mais apropriado, foi que te atraiu estudar o Flutter, vendo essa. Que eu fiquei com uma dúvida, né? A gente já falou sobre a tendência hoje do mercado, ok. Só que antes não era uma tendência, era uma, digamos, uma promessa, né? Que hoje eu acho que já não é, deixou de ser há muito tempo. Mas quando você pensou em estudar Flutter, antes você trabalhava com o quê? E além disso, essa possível versatilidade foi que fez você pensar por fora? Boa, boa pergunta também. Vamos lá. Quando eu comecei na programação, eu tô aqui com os meus 10 anos de carreira. Eu comecei mega cedo mesmo. Então minha base é Java. Vim ali do mundo back-end. Para não falar que eu não tive um contatozinho com o front lá no início, pô, JSF, Prime Faces, quem aí sabe do que eu tô falando, sabe como era dolorido, tá? Então tive tudo esse contato lá no início, JSP da vida e tudo mais. Dado momento, eu precisei acabar caindo no mobile. Minha primeira opção na época foi Ionic. Por quê? Porque eu também tive um contato muito grande com Angular. Para quem trabalhou com Angular, Angular e Ionic, praticamente a mesma coisa ali. Então, acabou que o Ionic, ele me deu uma experiência muito traumática, tá? Então, se alguém aí já desenvolveu com Ionic, não tô falando mal, tô falando que a minha experiência não foi boa. Pode Pode ser falar mal de falta de Ionic, conhecimento. que eu também não gosto de Ionic. Pode ser falta de conhecimento do David, pode ser. Mas toda a atualização do Ionic, gente, era como se pegasse o projeto, jogasse no lixo e tivesse que refazer. Então foi muito difícil. E aí a gente foi olhar para os outros. Já tinha trabalhado com nativo, tá? Tenho experiência ali com Android, com iOS, bem mais com iOS do que com Android. E a gente foi olhar para o React Native na época. E pô, React Native, legal, tinha nome, já tinha mercado, já tinha muitos cases de sucesso. Só que o meu background não era JavaScript até aquele momento. Sabia ali TypeScript, tá? Então foi quando eu aprendi ali pro Angular, foi TypeScript. E eu falei, pô, vou dar mais uma pesquisada aí. Porque comecei a olhar o React Native e não foi atrativo a primeiros olhos, tá? E aí eu olhei o Flutter em 2017. Ele estava, se não me engano, na versão, não era nem a release, era 0.6.4. E a promessa dele, até aquele momento, era só desenvolver aplicativos para mobile. Eu nunca pensei, naquele momento, em desenvolver uma página web, um aplicativo para desktop, smartwatch, para carro, para. Nunca pensei nisso. Aí acabou que o Flutter apostei nele, então desde lá de 2017, 18, 19, 20, 21, hoje em 22, veio evoluindo da forma que pô, de uma forma acho que muito muito boa, tá? Eu tive um grande receio por ser do Google, comparando, por exemplo, com o Angular, com o próprio Angular. Não sei se vocês tiveram aí a experiência de codar com o AngularJS. Eu não achava ruim o Angular, tá? Eu já tive essa pique. Eu tive, antes de eu ir pro mobile, eu era full stack, né? Quem nunca foi? E eu mexi bastante JavaScript com jQuery, não sei se o pessoal conhece, mas era uma coisa bem foda, quer dizer, muito, muito boa, né? Na época que tinha, e começou a ter o Angular, que não achava ruim, eu achava bom no começo. Eu acho que o AngularJS não era ruim, tá? Era verboso, poderia ser. Mas quando o que me matou assim foi que veio o Angular 2 e todo, literal, isso foi literalmente todo o seu conhecimento, você Jogou no pegou, lixo. jogou no livro e cara, eu falei, como pode? Aí já me deu um mega medo do Flutter acontecer isso. Aí, pô, vou estudar. Fui estudar o Dart. Por que que veio o Dart? Da onde surgiu o Dart? Então, às vezes eu tô falando aqui o Dart, né? O pessoal, a gente tá falando de Flutter, por que que saiu o Dart? O Dart é a linguagem de programação que o Flutter, que é o nosso toolkit, tá? Que é a ferramenta que cria interfaces, utiliza por trás. Então, a E um proposta do adendo Dart. só. E o Dart, antes do Flutter ser anunciado, o Google tentou colocar a goela abaixo o Dart para as pessoas, antes de existir o Flutter, e não deu certo. Desculpa, mas só uma adição. É até curioso, quando eu comecei a estudar Angular, tinha uma proposta que era o Angular Dart. Google Dart, é. Cara, o Angular Dart, pô, legal ali, mas não foi pra frente. Aí eu falei, pô, pra que que eu vou estudar Dart, gente? Como eu tinha vindo do Java, eu confesso que naquele momento, não só naquele momento, eu nunca estudei Dart na minha vida. Porque, pô, você pega ali quem veio do Java ou do JavaScript, do .NET, veio de uma linguagem C styled, cara, o Dart você tá em casa. Você vai estudar um ou outro pontozinho ali que é muito específico. Então eu comecei, olhei o Dart e falei, putz, tranquilo, vamos no Flutter então. Dei a chance, foi, virou o que é hoje. Graças a Deus, acho que o Google conseguiu andar bem com ele, tá? Mas aí, assim, falando de. A live hoje é sobre tendência, né? Você disse porque você escolheu o Flutter, beleza? Aí, digamos assim, tem uma galera assistindo a gente ouvindo também, e pensa assim: poxa, eu tô a fim de mudar alguma coisa na minha empresa. E aí, mas tem várias opções no mercado. O React Native, por mais que nós três aqui. Talvez não gostemos do React Native, vamos dizer assim, não gostamos do React Native. Tem uma outra proposta também, que é o Kotlin, multiplataforma, né? Então, assim, como o Flutter, de opção assim, né? A gente faz um pró e contra aí. Como o Flutter se compararia com o Kotlin, multiplataforma? Porque você tem. Eu não sei se ele faz para iOS, tá? Foi mal, O mas digamos. KMM, né? Digamos que ele compile alguma coisa assim. Então você compila para nativo e compila para web também. E isso é uma proposta interessante também para as empresas, porque você tem um mesmo código, digamos assim, teoricamente. Então como é que o Flutter se compararia com essa opção? Tá. Pô, vou responder a sua pergunta. Eu já estudei um pouquinho ali do KMM, né? Ele é muito uma proposta ainda, ele não. Não foi, acho eu, tá? Eu tô um pouquinho fora da comunidade de Android. Acho que não foi nem lançado ainda. Quando eu vi, ele tinha sido anunciado a proposta. Quer comentar, Rodrigo? Tem algumas iniciativas que eu conheço que a gente tem tocado, tá? Já tá, não sei a versão, se está estável ou não, mas tem iniciativas de empresas que eu conheço pessoas que já estão tocando, só que nenhuma delas agradou, tá? Por enquanto. Porque mesmo você escrevendo código em Kotlin, não vai eximir você de precisar, em determinado momento, desenhar as telas com o Swift, por exemplo, ou com o SwiftUI. Sim. Eu acho que aí é um grande, na minha opinião, um grande probleminha ainda. Você tem sua regra de negócio em Kotlin, pô, legal, acho isso fantástico, tá? Kotlin para mim é bem melhor que Dart, isso eu não vou nem discutir. Porém, eu acho que você acaba perdendo desempenho, velocidade, eu acho que, para escalar, por ainda precisar de um dev iOS para desenvolver as telas. Por mais que a gente fala, pô, David, é tela. Meu, você vai precisar de alguém que saiba fazer aquilo e saiba fazer bem, né? Na verdade, Então. a grande maioria do. Eu acho que tem um estudo sobre isso. A maior parte do tempo de um projeto é gasto nas telas do que no back-end. É papo de quase 70% do projeto, comparando assim. E esse do É Kotlin absurdo. multiplataforma, eu vejo muito mais na camada de domain, para quem trabalha com arquitetura, a classe de negócio que ele falou, mas de domain para trás, na né, repositório serviço, do que na parte de apresentação, de presentation, no caso, porque realmente, Isso. também na minha visão, quer dizer, tenho certeza, para a verdade, que ele não supre a necessidade para fazer a parte de apresentação, por exemplo. Tipo, isso linka com uma parada muito legal, porque parece ser o ponto de fraco do Dart, né? Ou do Flutter, porque ele não vai pro back-end. Porém, o David tem uma série de vídeos no canal dele que prova o contrário. Não é uma proposta que eu acho que o mercado tá consumindo tanto quanto o Flutter para UI ainda, mas eu acho que a tendência é. Com a adoção do Flutter, a galera fala assim, pô, mas o que mais a gente pode fazer com o Dart? E aí eles vão acabar descobrindo o back-end também, aí já Cara, era, nesse ponto eu bota ponto. discordo. Não sei o Fernando David. Para essa parte do back-end, na minha visão, ponto de vista, eu não tenho nem metade da experiência de Dart de uso com o David. Só para a pessoa saber, na época tinha um grupo de estudo que era eu e o Léo, mas as pessoas ficou durante 8 meses estudando fora para entender um pouco mais e tudo mais. Então não tenho tanta vivência de Dart. Mas a experiência que eu tive de Dart, que não foi muita, mas comparado às linguagens também com Java, Kotlin, outras linguagens, eu acho que ela não tem um amadurecimento tão grande para virar uma ferramenta de uso de domain 100%, por exemplo, de domain ou de back-end pela linguagem, não de fato pela proposta, tá? Isso é o meu ponto de vista, tá? Não sei se o David concorda ou discorda aí do ponto dele. Vamos lá. Eu vou pedir para você segurar esse pontinho, que eu só queria complementar ali a pergunta do Léo, tá? Então já a gente volta nesse, que eu tenho um ponto muito legal para comentar disso. Aí, Léo, você tinha me perguntado então o porquê do Flutter, né, frente aí a outras alternativas que a gente tem. Eu acho que o mais legal de quando você conhece o Flutter é entender o principal concorrente é React Native, tá? Não tem como falar do KMM porque ele é muito novo. Não tem como falar do Xamarin porque o Xamarin meio que morreu e tá vindo, né, a proposta nova que é o Muay, Mauai, alguma coisa Isso. assim. Que eu já vi, montei laboratório e por enquanto não gostei muito. Mas ele copiou grande parte do Flutter e promete ser um grande concorrente. Mas hoje, mercado, tá? React Native versus Flutter. Como que o React Native funciona? React Native, a gente vai escrever os componentes da linha HTML, JavaScript e tudo mais. Ele vai pegar aquele componente, o HTML, vai emular, vai descer até a API através de uma ponte que a gente chama de bridge, onde ele vai fazer como se fosse uma conversão ali do código JavaScript e do HTML para encontrar qual que é o botão no Android, vai simular e falar com aquele botão que já existe no Android. Essa ponte, tá, é algo que hoje no React Native é o que ele perde muito a performance. Não estou falando que não é performático, eu estou falando que o gargalo deles é um fato, é a ponte. Acabou. Como que o Flutter funciona? O Flutter ele trabalha com o Dart e o Dart ele trabalha com o Flutter, né? Foi feito em Dart e tudo mais. E eles trabalham com uma engine que se chama Skia. O Skia, se não me engano, veio do Firefox e é uma engine que foi projetada para desenvolvimento de jogos 2D. Pô, David, legal. O que que você está me dizendo então? Que o Flutter ele foi programado para fazer jogos? Tá? Não o Flutter em si, mas a engine Skia. Então o Flutter pode fazer renderizações de até 120 Hz. Ou seja, a animação, você esquece, a animação é muito fluida. 120 Hz, eu acho que hoje, pô, nem iPhone renderiza 120 Hz, você pegar. Por mais que os celulares só vão a grande maioria, tá? Vai até 60 Hz, o Flutter, assim que tiver celular a 120, ele vai estar entregando essa experiência e perfeitamente. Só que aí o diferencial não está aí ainda. O diferencial é que o Skia ele não vai conversar em momento algum. O Flutter a gente vai ter uma ponte, a bridge. Todos os componentes do Flutter são desenhados na tela. Por a engine ser de jogos e tudo mais, isso é extremamente performático. Então todo componente que você fazer no Flutter ele vai ser desenhado através de um canvas ali na tela. Então isso proporciona realmente uma performance muito boa comparado aos concorrentes híbridos, tá? Aí eu falo concorrentes híbridos. Acho que era isso. Se tiver qualquer dúvida, só. Bom. Só complementando, falou que ia responder o que eu comentei. Boa, vamos lá. Aí você tinha perguntado sobre o Dart no back-end, né? Se andaria ou não. Por curiosidade, eu estou fazendo uma live lá no meu canal, uma live, estou fazendo uma série de aulas, eu acho que o mês de abril. Todos os dias eu pretendo lançar uma aula. Eu já tenho ali até o dia 10, já está gravado com toda Bom, certeza. da hora. Já sei, eu acho que 4, 5 aulas também. E a ideia dessas aulas é provar se o Dart no back-end é uma boa opção ou não. Tá? Eu também não tenho essa resposta 100%. Já fiz várias POCs, já montei projetos também pequenos. O que que eu acho, tá? O Dart não era tão atualizado até o Flutter chegar. O Dart é bem mais velho que o Flutter, tá? O Dart é de 2011, se não me engano. Se não me engano, depois a gente até pega. E o Dart nunca foi atualizável da forma que ele está sendo hoje. Sai uma versão do Flutter, o Dart evolui. Sai uma versão nova do Dart, você pode ter certeza que semana que vem sai uma do Flutter também. Então, um vem puxando o outro, e numa velocidade, meu, incrível. Eu nunca vi realmente. Eu até me preocupava, me incomodava muito no Angular, por exemplo. Cada 6 meses eu tenho aquela mega daquela release ali que trazia muita coisa nova e ficava meio assim. Eu falei, pô, o Dart vai na mesma linha? Só que ele está evoluindo de uma forma que ele está trazendo coisas que eram muito necessárias. E a comunidade ali do Dart, junto com o Google, é muito receptiva. Você pode ir lá fazer um PR lá no Git e falar, ó, eu quero que vocês trazem a Salad Class, por exemplo. Meu, se o pessoal começar a votar muito e a comunidade, junto com o Google, entender que aquilo faz sentido ser priorizado, mês que vem tá chegando. Então, realmente, a comunidade ajuda e muito, tá? Evoluir. Tanto que o Flutter, em menos tempo que o React Native, acho que o Flutter, vou jogar aqui 4 anos na stable, 3 anos, React Native, acho que já deve ter o dobro disso, tá? Tô por É, fora. não, é bem antigo. Na época o O Airbnb já Flutter. usava também. Bem antigo. Exato. O Flutter já passou o React Native em questão de relevância no GitHub. Ah, é? Então, Caraca, se você da hora. pegar hoje, você vai ver que o Flutter está bem na frente de engajamento no GitHub. E essa tendência que você falou de React Native tá diminuindo comparado ao Flutter, isso está refletindo nas empresas? Aliás, até antes disso, eu esqueci, tá, gente? Comenta aqui no chat, quem estiver vindo compartilha, o Danilo Hernandes, né? Então, até com a gente está aqui da live, fez uma pergunta aqui, ó, aproveitar, pode perguntar, viu, gente? Chat, a gente acabou focando muito aqui, nossa, esqueci do chat, mas pode mandar a pergunta que eu vou estar colocando. David, por que escolher Flutter para criação de aplicativo? Pergunta bem direta. Boa. Eu vou ser muito direto, tá? Eu falo de Flutter, trabalho com Flutter, mas se você falar, David, você é fanboy de tecnologia? Não. Pô, se precisar trabalhar com React Native, eu vou trabalhar. Se precisar trabalhar com Android, eu trabalho. Com iOS, eu trabalho. Então, a primeira coisa, eu quero deixar isso bem claro. Por que escolher Flutter para criar aplicativos, David? Primeira coisa, o Flutter é rápido, é performático, e eu preciso de um único dev para fazer o que dois devs nativos fariam. Então, pô, se você for comparar o Flutter em termos para uma empresa, é muito mais barato do que o nativo, tanto para manter quanto para evoluir. Ok? Primeiro ponto. Ah, David, a escolha é do pessoal de tecnologia. Como eu de tecnologia avalio, tá? Aí, a escolha de tecnologia sempre, sempre, sempre tem que vir do pessoal realmente de alto nível, tá? C-level, CTO. Não tem que ser uma escolha tecnologia. Aqui eu tô falando geralmente, tá? Para 90% das empresas. Tecnologia não tem que ser uma escolha, sei lá, do júnior, do pleno, do sênior. Tecnologia, definição, tem que vir lá de cima, porque normalmente aqui a gente vai falar como que vai andar o meu negócio. Mas beleza. Então, David, em startups que o time de engenharia vai definir ali tecnologia. Por que o Flutter? Primeira coisa, eu me perguntaria quais skills a minha equipe ou a maioria que tem. A maioria tem Kotlin, por exemplo. A gente trabalha com Kotlin no back-end. Vamos de Android. Não tem nem como questionar. Traz ali uns devs iOS, mas Android já tá, você já tem isso. Você não vai ter uma curva de aprendizado para aprender outra coisa. Ah, David, a gente não vai contratar, eu tenho um baixo orçamento e eu quero aprender também, já tenho um bom domínio com programação. Flutter é uma boa escolha. Domino JavaScript. Domino. Trabalho com React para web e tudo mais. React Native está aí. Então, a minha concepção para escolher uma tecnologia é muito essa, tá? Ou vem lá de cima quando são empresas grandes. Se a empresa é menor, eu vejo o que que o pessoal mais sabe e a gente vai ali no que eles mais dominam, tá? Tá, e Eu. puxa, então, pode falar, Léo, perdão. Não, eu. Só queria complementar a excelente resposta dizendo assim: eu tive a oportunidade de trabalhar na migração de um app nativo e eu tentei primeiro com React Native. Eu fiquei, sei lá, 8 meses para migrar, não migrei. Eu migrei o back-end, eu usei Node, por mais que trabalhe assim, tenha muito mais experiência com C Sharp, eu usei Node. Porque já tava, a gente usava o Parse do Facebook, que aí virou da comunidade e tal. E aí eu queria continuar usando isso. Cara, não consegui migrar com React Native, usei Flutter, 3 meses estava migrado. E o meu complemento é: a gente está falando de ferramenta, que essas coisas são só ferramentas. E a gente, como corpo tecnológico, a gente tem que procurar as melhores ferramentas que vão ter o custo-benefício melhor. Eu digo assim, até hoje não achei ferramenta melhor para desenvolvimento multiplataforma com base no material design. Isso aí, o Flutter tá assim, número um disparado, não tem comparativo, não tem nem como comparar com React Native. Por quê? React Native, para você usar material, é uma biblioteca também de terceiros, que eu acho que é paga por um alguns componentes e tal, que você tem mais uma coisa para aprender, mais uma coisa, mais um skill que você tem que ter, e experiência e tal, e sei lá, profissionais com essa experiência. Então, para mim, por esse motivo, o Flutter é disparado a melhor ferramenta do momento. A gente não sabe o que vai ter amanhã, né? E assim, David, se é a melhor ferramenta do momento que o Léo comentou, né? Na opinião dele. E hoje você trabalha com Flutter. O mercado também já tem respondido se essa frequência do Flutter já. Ó, eu sou uma das pessoas, né? Como eu comentei, eu sou tech lead dentro do Banco BV, sou chapter de Flutter ali da minha tribo, e eu realizo muita entrevista para contratar. Pô, a gente contrata muito, mas quando eu falo muito, você pensa que a gente tem uma equipe só falando de dev mobile. Meu, de 70 a 80 devs mobile, tudo Flutter, tá? Aqui eu tô falando de tudo Flutter. É uma dificuldade encontrar dev? Tem muita vaga. Tem, não vou falar que você não vai encontrar, tá? Você vai encontrar, porque tem o pessoal hoje está estudando Flutter. As faculdades, e isso é bacana de comentar, tá? Porque eu tenho muito amigo que é professor de faculdade. Muita faculdade está ensinando Flutter. Muita, muita, muita. Então, pô, o pessoal está saindo com Flutter desde a universidade, YouTube, Udemy. Você tem conteúdo de Flutter em todo lugar que você imaginar. Então, o pessoal tá acelerado, tá aprendendo. Só que tem mais a área de engenharia como um todo, né? A gente hoje cria mais vagas do que tem mais forma profissionais. Então, essa é uma das dores que a gente tem lá no mundo Flutter, tá? A gente contrata muito, muitas empresas estão com Flutter, muitos unicórnios. É legal de comentar isso, que, pô, eu trabalho lá no BV. O Nubank tem Flutter. O Quinto Andar tem Flutter, iFood tem Flutter, que mais? Outros bancos têm Flutter. Então tem muito, muito, muito, muito, muito lugar hoje que é Flutter. Caçou ali no LinkedIn, na busca ali, Dev Flutter. Você vai encontrar muita vaga, mas muita. Então tem, tá? Para quem quer começar, quer ir para Flutter, vai ter muita vaga e vai ser muito disputado. Isso é um fato. Uma dúvida que eu sempre fiquei nessa parte de Flutter por exemplo, sei lá, o rapaz é desenvolvedor iOS, o cara é desenvolvedor Android, e quer para uma vaga de Flutter, mas o cara não sabe, mas tem um interesse. Só que o cargo dele é sênior, sei lá, enfim, por exemplo, sênior, plano que seja. Isso é relevante para vocês, ou com essa entrevista, né? Tipo, existe esse tipo de oportunidade para as pessoas? O que eu levo quando eu estou fazendo uma entrevista, tá? Aí eu acho que é muito individual, de empresa, de posição, de vaga, né? A vaga que você quer preencher. Algumas que eu preenchi recentemente. Para mim, eu vou analisar muito mais o perfil do candidato, se é um perfil que sabe resolver problemas. Porque no final, se a pessoa tem muita experiência com dev e é nativo, principalmente, Android, iOS, muita coisa no Flutter. A linha de raciocínio é a mesma para resolver. Um erro que vai acontecer assim, assim, assado. Você pode ler ali a Stack Trace, não entender muito bem, tem coisa de Flutter no meio, Dart e tudo mais, mas você vai entender por que que aquele erro está acontecendo. Você já tem toda uma linha de raciocínio. Então, eu passo muito pano aí, falando aqui no jargão aí da galera, passo muito pano se o cara é sênior em Kotlin, por exemplo, em Android. Mas ele tem um perfil mega analítico e consegue resolver o problema. Então, para mim, não tem porquê. Porque, pô, é o que eu brinquei, né, com o meu time esses dias. Só hard skill, meu, a gente aprende. A gente que é dev, aprende. Eu não vou, eu vou até ousar e falar que sozinho, tá? Em muitos dos casos. Não vou falar que 100%, mas em muitos dos casos. Soft skill já não. Então, soft skill de resolver problema, perfil analítico e tudo mais. Esse é o pessoal que sempre realmente vai se sobressair. E até um ponto, ó, gente, para quem está acompanhando a live, a gente sabe que eu comentei numa hora aqui que a gente vai fazer metade, né, do bate-papo, e daqui a pouquinho, tá, gente? Logo daqui a pouquinho, o David vai mostrar para a gente um exemplo simples, para quem tiver interesse ou tudo mais, de conhecer pelo menos um pouquinho do Flutter, vai ter essa oportunidade aqui, como tem, e tem um monte de vídeo ali do canal dele para estar fazendo essa imersão, tá? Tudo bem, ô David, tudo bem. Tem a tendência, beleza, tem o mercado, ok, tem a tecnologia, você acha que está estável? Você já comentou até comparando com o React. Agora eu vou fazer uma pergunta assim que eu acho... Posso falar, perdão? Não, pode seguir, tá. Perdão. Tu acha que ele vai... Agora eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais polêmica, assim. Tu acha que vai substituir o nativo? Eu não acho que substitui o nativo. Eu acho que vai coexistir com o nativo por muito, muito tempo, tá? E o Flutter, no final, eu sempre falo isso, principalmente para quem nunca programou outra coisa e está caindo no Flutter. O Flutter é um framework. A gente sabe que grande maioria dos frameworks tem uma vida útil. Não estou falando que o Flutter vai morrer daqui 1, 5, 10 anos. Não sei. Pode ser, sei lá. Google dá uma louca, daqui 6 meses morre. Embora eu acho que improvável, tá? A opinião do David. Eu acho que o nativo é algo que a gente sempre vai precisar, tá? Por mais que a gente desenvolva em Flutter, de vez em quando não, é muito raro, tá? É muito raro, em 99% dos apps a gente não vai precisar trabalhar com nativo. Mas e aquele 1%? E aquele aplicativo que eu preciso integrar com o GPS num nível, meu, muito performático? O nativo. Eu tenho que fazer ali, ou escrever um código nativo para fazer isso. Então o nativo eu sempre vou precisar dele, tá? Eu, pelo menos, eu enxergo isso. Aí, vou fazer um adendo aqui de futuro, tá? Estão viajando muito para futuro. O Google tem uma proposta, que eu não sei se vocês já ouviram falar, se não, recomendo, tá? Que é matar o Android e trazer o Fuchsia, Fuchsia OS. Ah, Fuchsia. Ah, mas falando de sistema operacional, não de desenvolvimento. Não de desenvolvimento, sistema operacional. Isso. Tá? Só ficar claro pro pessoal também. É sistema operacional, pessoal, por favor. E o Fuchsia é feito em Flutter. Então, os apps em Flutter nele, em teoria, são totalmente nativo. Tá? Então, ali, se o Fuchsia se vingar, coisa que eu não sei, tá? Sistema operacional é um mundo totalmente à parte e tudo mais. Se vingar, aí sim eu falo, pô, o Flutter agora é o rei aqui dessa parada. Galera, dá mais dano no Flutter, né? Se sair o Fuchsia, se você não pensou, começa a pensar, né? É isso aí. Da hora mesmo. Como você falou, David, eu acho que tem aquele 1% dos componentes. Esses componentes que realmente você precisa de muita performance. O GPS foi um bom exemplo. Que, sei lá, câmera, essa, o que no Flutter são os plugins, né? Alguns plugins talvez vão ser migrados, se o Fuchsia pegar mesmo, né? Mas, sei lá, eu acho que outros, talvez a grande minoria, continuem lá no C++, não é nem no nativo, mas tem que baixar mesmo o nível, e lá no C++, C... E deixa eles lá, entendeu? Só que aqueles ali vão ser extrema minoria. Eu acho que né, pode ser assim. E o resto fica aí com a galera mais alto nível. Concordo também, tá? Você até tocou no plugins, né? Plugins é uma dor para quem trabalha com as plataformas híbridas. Pô, qualquer pessoa que pegar um Ionic, um React Native, sabe que trabalhar com plugin é uma dor gigante. No Flutter a gente não tem essa dor, tá? Eu usei aqui o exemplo do GPS, mas o GPS funciona perfeitamente. Por quê? Porque a equipe do Flutter já entrega pra gente esse plugin prontinho. Uhum. Eu não tenho que escrever uma linha de Kotlin, de Swift, não preciso realmente nem pensar em olhar isso. E funciona muito bem. Câmera, muito bem. Lá no início, tá? Lá no Flutter, assim que ele saiu 1.0, era sofrido. Confesso, hoje, meu, não tenho o que reclamar de plugin. Quando que a gente olha nativo? Quando eu preciso integrar com algum pacote que não tem Flutter, que não tem Dart. Ainda não tem, né? Porque ainda. As coisas são tão rápidas que, sei lá, daqui 2 semanas alguém vai fazer essa integração e disponibilizar, aí. Né? Bom, ô David, quer compartilhar a tela aí? A gente tenta mostrar um exemplo aí de Flutter. Bora, bora lá. Eu sempre confundo o que o pessoal fala. Ah, Depende, tá? O pessoal, cada um comenta de um jeito, acho que não tem problema. Depende ali quem que tá falando, se é um gringo, se não é. Você vai escutar dos dois e tá certo. Falando da mesma coisa, né? Tá certa a É, falando pronúncia. a mesma coisa. Então, gente, só também aproveitando a brecha enquanto o David está se preparando. É, quem está assistindo a live aí, se inscreve no canal, tá? Compartilha o vídeo. Vamos tentar propagar esse vídeo aí para tentar ajudar as pessoas que têm essa intenção de ir pelo Flutter, entender pelo menos um pouquinho mais o Flutter. E acho que tá chegando. Opa, já foi aí? Foi. Então tá aí compartilhando a tela. O único feedback que eu pedi de vocês, tá, gente? Que eu já vi que o David é macaco velho do YouTube, aí já foi ligeiro, que era o lance de tamanho de fonte, essas coisas. Então, se tiver, não tiver legível alguma coisa, vocês deixam um comentário aí no chat, tá bom? Pode seguir aí, David. A gente Boa, vai pessoal. perguntando, tá? A gente vai cortando às Perfeito. vezes e perguntando. Perfeito. Então, tá bom. Vamos lá. A ideia é realmente eu vou sair aqui do zero, como se ninguém nunca tivesse visto o Flutter na vida, tá? E vou explicar bem explicadinho. Gente, pessoal do chat, qualquer dúvida, não segura, tá? Eu sempre falo, não tem dúvida burra. Dúvida burra é não perguntada. Então pode mandar que a gente vai responder. Como, David, eu começo fazendo a instalação do Flutter, a primeira coisa. Flutter.dev. Digitou no Google, Flutter.dev. Você vai baixar um zip e vai colocar a instalação do Flutter apontando nas suas variáveis de ambiente, seja para Windows, Mac e Linux. Você colocou. No seu terminal, você vai ter aqui um CLI, né, uma linha de comando aqui, uma interface de linha de comando que se chama Flutter. Digitou Flutter, ele vai te dar aqui uma série de opções para trabalhar. Não vou passar por todas. Mas vou te falar como que a gente cria um projeto em Flutter, tá? Então, digitei Flutter, vou digitar o comando e posso passar argumentos. Qual que é o comando que eu vou querer? Flutter create, ó. Create a new Flutter project. É exatamente isso que a gente vai fazer. Eu já criei um aqui, tá? Vou voltar só aqui no comando, eu não vou criar de novo porque ele já está certinho. Flutter create, criei aqui o codando. Vou até criar um outro aqui, ó. Ele é bem rapidinho para criar. Está criando, ele está fazendo o que a gente chama de Flutter PubGet, ou seja, ele está buscando todas as dependências necessárias para um projeto Flutter funcionar. Já vou explicar isso para vocês. IDEs. A gente pode trabalhar tanto no Android Studio, no Xcode. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar no VS Code. Por quê? Porque eu acho que o VS Code é mais leve. Mas aí pode ser impressão minha, tá? Mas quem É, isso que eu ia trabalha aí perguntar, com. porque o Xcode e o Android Studio são dois caras pesados, né? O Visual Code ele não é tanto, mas é porque também ele não tem tanta sincronização como tem o Android, né? Não tem que ficar fazendo Concordo. resources nem nada, né? Concordo, tá? Porém, eu teve uma época que eu programei muito Java e estava acostumado com IntelliJ. Para mim, vir para o VS Code, meu, eu sou um dev que grava atalho. Nossa, eu tive que mudar os atalhos do VS Code para refletir com o do IntelliJ, então foi difícil. Mano, Mas e vamos falando em lá. IntelliJ, uma dúvida. E a pessoa pode usar o IntelliJ seco também? Você tem que O instalar um community? plugin lá no IntelliJ, pode utilizar o community. Tem um plugin, aí eu não vou lembrar, tá? O IntelliJ, onde que fica lá a linha de, Sim, os sim. plugins. Você vai instalar o plugin do Flutter e Dart. São dois plugins oficiais, tá? Aqui, ó. Você pode encontrar ele, ó, Dart. Ele tá aqui. E a gente também tem o Flutter aqui, vixe. Calma aí que eu tenho um monte de coisa. Acho que são os mesmos plugins que tem que instalar no Android Studio, né? É, Porque essa é a em mesma toda a plataforma, ideia. na verdade. É. E também tem um de Flutter aqui. Aí, esse cara instalou, ele já vai estar perfeito a sua ideia para rodar um projeto Flutter, tá? Então, não é nem rodar um projeto Flutter, é estar perfeito para interpretar um projeto Flutter. Qual que é a anatomia de um projeto Flutter? Bem a grosso modo, tá? Vou pular algumas pastas que não são importantes. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, me chama lá no LinkedIn que eu explico. Vou só nas importantes. Pastinha Android. Dentro da pasta Android, em 99% dos casos, a gente não trabalha com nada aqui. Mas lembra aquele 1% que eu preciso fazer um código nativo? Ó? Aqui eu tenho a opção de vir escrever aqui na nossa classe de Kotlin. Escrever algum código nativo e depois interagir e recuperar lá no Dart. Preciso fazer também, David, dar uma permissão para o Android. As permissões que ficam lá no. Deixa eu lembrar. No Manifest. Android Manifest. Então a gente pode vir aqui e pode também adicionar a permissão aqui. Funciona. Fora isso, raramente a gente vai mexer com essa pastinha Android. Mas é legal conhecer, porque você tem que ter ela no seu projeto, tá? Já peguei aluno que tentava rodar o projeto no Android e não tinha essa pasta. iOS, mesma coisa, tá? Então é toda a configuração aqui do Flutter para rodar dentro de um projetinho iOS. Ele já vem, info, plist, onde fica as permissões e tudo mais. Não preciso colocar a mão aqui. É legal só conhecer. E a gente, título de curiosidade, ele já criou aqui para mim, porque eu tenho habilitado na minha máquina, tá, para rodar o Flutter no web. Então ele já criou a configuração para web, tá? Também não preciso mexer nada. Ele só tem essas pastinhas aqui, zerou, tá? O restante, David, o principal arquivo de configuração, assim como a gente tem lá no do NPM, do Node, que eu não vou lembrar o nome, mas que é o arquivo onde eu tenho as dependências, no Java é o Maven, no Kotlin, No acho que Android fica lá Gradle. no Android é o Gradle, exato. No Dart, no Flutter, aí que eu falo no Dart, tá? Porque se você criar um arquivo puro Dart, é esse mesmo arquivo aqui que a gente vai trabalhar. É o pubspec.yaml. O que que a gente tem no pubspec, David? Primeira coisa, ele é um arquivo YAML. O que que significa? Que ele é separado, ele é tabulado através de espaços, ok? Isso é muito importante. E ele é separado por chave e valor. Então eu sempre tenho uma chave para um valor. Nome do meu projeto, uma descrição. Se o meu projeto vai ser publicado, lá onde fica todos os projetos públicos do Flutter, depois eu posso mostrar. Versão do meu projeto, o SDK do Dart, tá? Que vai rodar. Quais são as versões do Dart que eu quero dar suporte? Eu tenho uma dependência. Então aqui vai ficar, ó, todas as nossas dependências. Vamos supor que eu quero colocar uma dependência, David, de gráfico. Dá para fazer só com o Flutter sem dependência? Dá. Porém, a gente, principalmente quando está começando, não tem necessidade de reinventar a roda. Vamos lá, vamos olhar um package que faz o gráfico para a gente. É aqui dentro que ele vai vir. A gente colocaria ele aqui, ó. É gráfico XPTO. E acabou. Clicaria aqui no botãozinho, ó, que ele faz busca as dependências, ou rodaria direto no terminal Flutter pub get. Ele também tem aqui na documentação, em algum lugar, aqui, Flutter pub get. Esse é o comando onde ele busca e pega os packages e faz o clone na nossa máquina, ok? Que mais? Tenho aqui um pacote dos Cupertino Icons, são os ícones para o estilo do iOS. Tenho dependências de desenvolvimento, então ele tem aqui o Flutter Test para a gente escrever testes. Ele tem o lint. E aqui ele tem configurações do Flutter. Quais configurações são padrão? Ele vai utilizar o Material Design por padrão, ok? Posso adicionar imagens, é aqui que eu configuro os nossos assets. Posso adicionar fontes personalizadas, posso colocar vídeo, posso colocar N coisas, vai ficar aqui essas configurações, ok? Então, esse é o nosso arquivo principal de configuração. Ele é o arquivo que fica as nossas dependências, tem a versão do nosso projeto e tudo mais. Vamos olhar o código agora. Nosso código, tá? Para título de curiosidade, eu tenho uma pastinha por padrão chamada teste. E aqui todo o arquivo no Flutter tem a terminação underline test.dart. Ponto .dart é a linguagem que a gente trabalha, ok? O Flutter, então, é o framework e o Dart é a linguagem, beleza? A gente não vai olhar o teste para esse rendizão, a gente vai olhar aqui o nosso código Dart. Tudo começa nessa main.dart que ele vai trazer para a gente. Ela tem bastante código comentado aqui. Eu vou remover só esses comentários, que na minha opinião ele mais polui do que ajuda, Ele tá? mais assusta, né? Ele mais assusta do que outra coisa. Isso. E a gente vai passar linha a linha, vocês vão entender que não é um bicho de sete cabeças. Aí eu vou dar minha visão. Primeira vez que eu vi o Flutter, tá? Eu sempre gosto de comentar isso, porque eu tive uma reação que eu falo, meu, todo mundo vai ter essa reação, é um fato. Eu olhei e falei, caraca, o Flutter é muito verboso. É muito. Qualquer dev que olhar vai falar, cara, o Flutter é verboso. É, mas também mais ou menos, né? Porque o XML também vou te falar, viu? Olha. Concordo, mas ó, você olhar isso aqui é a primeiro momento, tá? Vai te Sim. dar um impacto assim que você vai falar, caramba. Então, vamos entender antes de mais nada. Pessoal, só para entender, a fonte tá boa para vocês? Por favor. É, comentar aí se a fonte está boa. Para mim parece que está bom, mas tem que ver se para vocês estão. Estou também com uma tela aqui do YouTube só averiguando se está boa a imagem. Para mim está ok. Mas é importante ter Boa. esses feedback de vocês. E também, se já perguntas, também reforçando que entrou algumas pessoas aí, pode perguntar que está livre aqui. O David William está aqui para responder também, tirar nossas dúvidas. Mas tá tranquilo que eu estou vendo aqui, viu, David? Boa. Vamos lá. Primeira linha. Como que eu faço o import de algum package, de alguma dependência ou de algum arquivo? Import package, o package que eu estou importando. Então, eu estou importando de dentro do Flutter. O quê? A classe de material.dart. Lembra que o Léo comentou que em outras linguagens, para trabalhar com material design do Google, eu tinha que trabalhar com package de terceiros? No Flutter, o material design está ali, ele é o padrão. Então, todos os componentes do Material Design, ó, eu tenho eles disponíveis aqui dentro. Se a gente olhar, ó, About, Animation, AppDart, AppBar, botões, diálogos e tem muita coisa, tá? Isso aqui tudo do Material. Tem a mesma coisa se eu quiser importar, se não me engano, aqui é do Cupertino. Ó, do Cupertino. Então, vamos supor que eu quero trabalhar com toda a estilização do meu app. Igualzinho como se fosse fazer ali um app para iOS nativo. Coloquei Cupertino, importei, ó, 64 componentes. É menos, tá? Mas ele tem também essa possibilidade para gente. Normalmente, 90% dos apps, a gente desenvolve um design system totalmente apartado, tá? Como que um app funciona, David? Primeira coisa que a gente sempre vai ter obrigatoriamente é até um main. A nossa classe main, o método, a classe, o nosso método main, ele vai ser o entry point, vai ser a porta de entrada para o nosso projeto rodar, ok? Então eu tenho um método main. Dentro do main, em projetos Flutter, eu tenho aqui um outro método, uma funçãozinha, um método que é o run app. E ele vai esperar um widget. E é legal a gente ver o widget, tá? Que é um conceito que eu quero que vocês gravem na cabeça. Vocês vão ouvir isso para o resto da vida quem estuda Flutter. No Flutter, tudo é widget. Pô, David, o que é que você quer dizer com tudo é widget? Então, vocês vão estar vendo aqui, ó, que ele está esperando um widget. Que aqui embaixo, ó, esse meu método, isso aqui é um método, ele está retornando um widget. Qualquer coisa que vocês abrirem aqui, vocês vão ver que é um widget. Então, um widget que está no Flutter, ele pode ser um botão, pode ser uma tela. Pode ser um conjunto de botões, pode ser um texto, vários textos, qualquer coisa visual, tá? 95% dos casos vão ser um widget. Então, o Flutter a gente trabalha fazendo junção de vários widgets que no final formam um super widget. Beleza? Então, o run app espera um widget. O widget aqui, ó, é uma classe, beleza? E essa nossa classe, ela vai estender dois padrões que o Flutter fornece para a gente, ou stateless widget ou stateful widget. Ó, stateless aqui em cima, stateful widget aqui embaixo. Qual que é a diferença, David? No stateless eu não tenho estado. Por exemplo, então, tem uma página onde essa página tem informações estáticas, nada muda nela. Pensa como se fosse uma landing page. Ok? Que tudo ali sempre vai se manter daquela forma. Porém, eu tenho uma outra página onde o usuário aperta um botão e esse botão muda a cor da minha tela, por exemplo. Ou seja, essa minha página ela tem um estado. O estado quando o usuário clica que vai mudar a cor daquela página. Então, quando eu não tenho estado, stateless. Quando eu tenho estado, stateful. Ok? Então, são dois conceitos aqui. Tem um terceiro conceito, que é o inherited widget. Porém, praticamente nunca a gente vai trabalhar ou vai escrever esse cara, beleza? Não vamos nem se ligar nele nesse momento. Então, ó, o run app, ele vai receber uma classe, e essa nossa classe é que vai inicializar o nosso app. toda classe, seja stateless ou stateful, vai ter um método build. O que é o método build, David? É um método, de fato, onde vai buildar, vai construir a nossa tela, o nosso app, o nosso layout, ok? O que esse build está fazendo aqui, David? Ele está retornando um material app, ó. E o material app é um widget. Se a gente abrir ele aqui, a gente vai ver, ó, que ele estende stateful widget, ou seja, ele tem estado, beleza? Então, eu tenho o material app, eu tenho o título do meu material app, eu tenho o tema do meu app, meu tema tem a cor azul por padrão, e eu tenho a home do meu app. Qual que é a home? A primeira página do meu app. Essa My Home Page, onde ele passa até um título aqui por parâmetro, ok? A My Home Page está aqui embaixo. Normalmente a gente não faz isso, tá? É só o exemplo que ele traz para a gente. É legal comentar, senão o pessoal fala, pô, fica tudo no mesmo arquivo. Não, não fica tudo no mesmo arquivo. Como que o Stateful trabalha? O Stateful, ele tem duas classezinhas quando a gente criar um Stateful. Ele vai ter, então, a nossa classe pública, tá? No Dart, isso aqui é uma classe pública, e toda classe ou método ou variável que começa com underline é privado. Então, eu tenho uma classe pública e uma privada. A classe privada é a que cuida do meu estado. A classe pública é a classe que vai ser imutável, é aquela classe, ó, que ela normalmente não vai sofrer alterações. Toda vez que o Flutter precisa recriar um estado, essa classe privada vai devolver uma nova instância de si mesmo, ok? Pô, David, tá confuso. Pessoal, vai mandando pergunta que eu vou explicando, tá? Eu tô tentando ser o mais didático possível. Como, David? Quando mexi pela primeira vez com Flutter, foi bem desconfortável. A ideia é de escrever tela e regra só com Dart. É. No Dart, pode deixar mais, tá, gente? Os comentários aí, se quiser. Boa. Falar, no Flutter, a gente escreve, né, com o padrão declarativo. Então, a gente vai declarar o que a gente vai fazer. Se vocês olharem, é o padrão também de Design Pattern, para quem conhece, de Composite. Eu vou fazendo composição de vários componentes, um em cima do outro, ou um embaixo do outro também, tá? Então, no Flutter, eu tenho também widgets que tem um filho ou vários filhos, um child, deixa eu achar um aqui, cadê aqui, um child ou um children, que é uma lista de widgets, ok? Vamos pegar um exemplo, um child, então um center, eu tenho um widget de center que vai centralizar algo, ele só pode ter um filho, porque ele só centraliza uma coisa, porém ele pode centralizar uma coluna, tá? Uma coluna que tem várias coisas dentro. Então, uma coluna pode receber um children, ok? Aí ele vai receber um texto, outro texto, ou posso ter aqui um botão, tá? Como que a mudança de estado funciona no Flutter, David? Eu tenho aqui um botão, float action button, onde ele tem aqui o onPressed, ou seja, o evento de clique do usuário. Ele tem um método, tá? Vamos navegar para esse método, esse cara aqui em cima. Toda vez que o usuário pressionar o onPressed, clicou no botão, ele vai disparar o setState. O que, que o setState faz? Ele avisa o Flutter, ó, tive uma mudança de estado, sete um novo estado, por favor. O Flutter vai recriar toda essa nossa página e o nosso contador que está aqui, ó, vai ser incrementado em mais um. Aqui no nosso texto da nossa tela, que está escutando o contador, antes, quando ele começou com zero, depois do primeiro tap, ele vai ser recriado e o valor do contador vai ser 1. Depois 2, 3, 4. Um ponto, vou subir esse. Pode falar. Parte do set state. Quando você falou para mim que você falou que ele recria, uma dúvida que eu tinha também na época. Enfim. Ele recria a tela inteira. Você falou que o Flutter é performático e tudo mais, beleza. Mas sempre recriar a tela inteira em alguma situação no aplicativo, que você pode ter visto um cenário, na prática mesmo, pegando um produto mais consolidado, né? Você viu algum tipo de problema? E se tiver, tem como pontualmente atualizar um único componente? Boa, vamos lá. Só vou abrir aqui o meu emulador. Meu emulador não, tá? Meu celular direto, ó. Eu sempre replico a tela para ele. Ele já está aqui. bonitinho. E eu vou te explicar, então, como funciona isso de uma forma que não seja tão avançada para o pessoal entender. Porque a explicação para ele não ter problemas com isso é um tanto complexa, tá? Mas vamos lá, de uma forma básica. Quando você olha para o Flutter, para o código aqui, você vai perceber que ele desenha como se fosse uma árvore. Então, ó, eu tenho o primeiro cara, aí ele vai ter um outro cara embaixo dele, que tem outro, que pode ter vários nós aqui da minha árvore, várias folhas. E vou tendo, então, vou desenhando como se fosse uma árvore. Enxerga realmente uma árvore. Beleza? Como se fosse o DOM. Ali para quem trabalha com web. E o Flutter, ele tem... Para todo mundo que estuda e vai chegar no Flutter, vai falar, pô, o Flutter trabalha com árvores. É verdade. Tá? Então, o Flutter, ele recria toda a minha árvore, David. Aí que é a grande sacada. O Flutter trabalha com três árvores. Tá? Só que ninguém... Ó, é muito difícil você escutar alguém falando sobre isso. Quais são as três árvores? A primeira árvore do Flutter, que é a que a gente vai trabalhar, que é a árvore visual, onde ele vai ter ali os nossos widgets de fato, tá? É uma árvore imutável. Ou seja, toda vez que acontece uma mudança de estado, essa árvore vai ser toda jogada no lixo e vai ser recriado com os novos estados. Conseguiu enxergar até aí? Qual que é a sacada? Por que o Flutter é performático? Ele tem mais duas árvores. Uma árvore, que é a árvore que a gente chama que é uma árvore custosa. É a árvore que vai ter elementos próximos ao skia. Por que próximo ao skia? É a árvore que vai lá, vai conversar com o nosso skia para desenhar os componentes, para fazer o paint, o canvas de fato. Então ele vai falar, ó, no pixel XYZ eu vou desenhar um quadrado na cor vermelha. Eu tenho... Então, esse cálculo matemático para ele executar isso é custoso de fato. Imagina se eu tenho que toda vez ficar desenhando na minha tela. O processador solarzinho. É infinito, assim. Se a gente pensar em canvas, eu quero um draw infinito ficar desenhando e redesenhando. Exatamente, tá? Então, a equipe do Flutter de engenharia foi inteligente que eles montaram uma terceira árvore que fica entre essas duas. Então, a árvore que é jogada fora toda hora, a árvore que tem cálculos pesados, e qual que é a árvore no meio? É a árvore. Se não me engano, é a Element Tree. Então, eu tenho a Render Tree, Element Tree e Widget Tree. Essa Element Tree, ela é como se fosse uma árvore que ela vai fazer um depara. O que, que é o depara? Ela vai olhar, ó, na minha árvore mutável, o usuário agora mudou a cor do botão. Ele joga tudo isso fora, tudo bem? Nessa árvore de depara, ele tem um cache de tudo que foi feito. Ele vai comparar componente a componente e vai ver somente o que foi alterado. Ah, do botão que está lá embaixo foi alterado só a cor. Ele fala, ó, a árvore de render, preciso que você desenhe, remova só esse cara da sua árvore, me devolva um novo cara com a nova cor. Ele atualiza essa árvore e devolve uma nova instância com todo o cache que ele tinha, mas somente aquele cara novo inserido ali, atualizado. Tentei ser bem didático, tá? Tem muito mais por trás. Ficou claro? Cara, mas foi bem didático. Da minha parte, tá, gente? Comenta aí também, mas da minha parte, o senhor do Léo, ficou bem didático, pra falar a verdade. Ficou bem claro. E faz muito sentido, pra falar a verdade. E aí, então... Foi mal. Não, vai lá. Não, me corrija se eu estiver errado. Também tem uma estratégia em cima disso, que claro que esse exemplo, né, é para a gente realmente entender assim, o mais rápido possível como é que o Flutter funciona. Mas normalmente em apps de produção mesmo, você tem o estado em componentes muito específicos. Então o Flutter, quando ele muda de estado, como o David estava explicando, ele pega aquele nó e vai mudar vai recomputar, digamos assim, aquele nó e todos os seus filhos. Exatamente. Então uma estratégia é você usar o estado no nó mais, digamos assim, sem próximo, filhos. Né, exatamente, o nó mais próximo possível. Porque aí você evita redesenhar um nó que tenha muitos filhos, e com isso você evita esse depara, né, da Element Tree. E aí você fala assim, porra, beleza, se o estado não tiver nessa... Nesse caso e no exemplo, o estado está na tela inteira, no nível, digamos assim, mais alto da página, da árvore da página. Pensa que você agora tem um estado só naquele widget que está aparecendo zero. Só nele. De alguma forma que não interessa agora, você tem um estado só nele. Então, quando o cara clicar no botão ali, de alguma forma também que não interessa, aquele estado vai mudar. O zero naquele widget que está ouvindo o zero vai falar assim: ih, rapaz, o estado mudou. E só ele vai mudar. Então a tela continua exatamente imutável, como o David explicou, e quem vai mutar vai ser aquele widget do número, e só ele. Então isso é uma estratégia em cima do que o David falou para tentar manter as coisas mais performáticas possíveis. Boa, perfeito, perfeito, perfeito, perfeito. Só para complementar, o Flutter ele vai trabalhar com um padrão de design, para quem aí conhece um pouquinho de design pattern, que é o Observer. Então a gente vai envolver um bloco de código, pensa que só o botão, só quero mudar o estado do botão. E ele vai ficar escutando a minha variável. Toda vez que ela tiver uma alteração, somente esse bloco vai ser recriado. É uma opção também, tá? A gente consegue trabalhar. Mas o que é legal comentar das três árvores, que diferente do que o pessoal fala, o set state não é um vilão. Ele não é antiperformático e não tem problema nenhum de trabalhar com ele. Tanto que se você trabalhar de forma componentizada, o que que é? Criando pequenos blocos de código, o set state vai ser super performático, tá? Então Ele é só vai só legal. cuidar daquele nó para baixo, né? Nunca vai propagar Isso aí. aquilo. Isso aí. Então, só para o pessoal entender, ó, eu subi aqui o projeto, cliquei aqui em Run, ele subiu. Eu só estou com o Verbose ativo, tá? É por isso que ele trouxe muita informação aqui, que eu estava trabalhando em outro projeto hoje que eu precisei do Verbose. Mas normalmente aqui o console, o debug dele é bem limpinho, na verdade. O que que esse projeto faz, tá? Ele é o projeto padrão, é o contador que a gente chama. Aonde que ele tem o estado, David? Toda vez que o usuário clica no botãozinho de mais, o contador aqui, ó, onde eu tenho zero, vai mudar. Então, ó, vou clicar a primeira vez. Um, dois, três, quatro, cinco, e assim vai. Então, ele pode ir infinitamente. Se a gente olhar, ó, aqui na linha 15, é onde eu tenho a cor do meu tema. Posso colocar, ó, a cor vermelha. Salvei, na hora ele refletiu. Uma das coisas muito boas do Flutter é o que a gente chama de hot reload. Foi isso que aconteceu, ó. Hot reload. Fez em 656 microsegundos. Isso é muito rápido, gente. O Léo Uma trabalha com. dúvida. A nível de projeto grande, a gente está fazendo um sample. Ele também tem esse nível de performance? Tem, tá? Eu posso te dar essa certeza absoluta porque eu trabalho num projeto gigante. E gigante, meu. Muito gigante, projeto bancário. É muito grande. E ele é literalmente isso. Se alterou uma variável, ele vai refletir isso na tela para gente. E Vou não só alterar isso, né, aqui. David? Porque ele altera não só o estilo, mas ele mantém o estado também. Isso a Exatamente. galera de outros frameworks está penando para fazer. Mas o Flutter já faz Exatamente. isso desde da versão inicial. Só para fazer um paralelo, tá, gente? Quem trabalha com um projeto grande nativo, vou dar um exemplo de Android. Só por causa disso já justifica tudo que o David William falou de ser mais rápido, porque às vezes o build é triste, demora. Às vezes até desanima, pra falar a verdade. Tu perde o Ó. raciocínio, aí tu faz outra coisa, tu fala assim, agora você volta que acabou o build. Cara, o que eu tava fazendo? Até recuperar o raciocínio, aí já era, mano. Rapaz, isso sofre, tá? Eu sofri muito com isso. Hoje no Flutter eu falo, ó, em termos de produtividade, eu acho que não tem nada que bate a produtividade dele, tá? Produtividade, falando desse pilar. Para mim é muito prático, tá? Pode ter outras tecnologias mais performáticas, falando de front, pode. Porém, não acho, tá, que vai nascer algo mais otimizado que isso. Tenho aqui, ó, posso alterar o nosso teste, o nosso texto, ó, alterou na nossa tela. Posso mudar aqui o estilo? Aqui ele está pegando o estilo do nosso tema. É um estilo padrão do material, tá? Posso colocar o nosso próprio estilo, David? Como que eu coloco um estilo? Se a gente olhar, ó, o style, passou o mouse em cima, ele espera receber um text style. Então, posso colocar aqui, ó, text style. Abri aqui, eu tenho vários estilos. Então, eu vou colocar aqui, ó, o estilo da fonte. Então, font size. font size, passei o mouse, já sei que ele espera um double. Pô, um double, vou jogar aqui um 20.0, por exemplo, ou só 20, ele vai fazer inferência para a gente. Jogou aqui, ó, ficou pequenininho, 20 é extremamente pequeno, vou jogar aqui um 80. Ou melhor, 5 ficou bacana. Quero mudar a cor desse cara, David. Então, ó, tenho aqui um parâmetro, tá? Posso olhar todos os parâmetros que ele tem aqui. Aqui, meu teclado. Tô com outro teclado aqui, tô apanhando. Tem aqui, ó, o parâmetro de color. Pô, o color, mesma coisa. Coloquei o mouse, vejo que ele espera uma classe chamada color. Por conhecer um pouquinho o Flutter, a gente pode vir olhando tudo aqui para cima. Ó, você vai ver que aqui na linha 15, onde a gente mudou, ele trouxe desse cara aqui, ó, dessa classe colors. Se a gente acessar ela, você vai encontrar aqui, ó, que ele tem todas as cores do material. Então, posso chamar colors aqui, ó. Colors. Fala, sei lá, vamos colocar blue. Vou colocar azul. Salvei, tá azul nosso botão. E assim a gente pode ir trabalhando com os nossos componentes. Posso colocar um outro componente, David? Vamos pegar esse botão de mais e vamos colocar um botão de menos para fazer o decremento também. Acho que é um exemplo rapidinho que daí termina de dar toda a visão aqui de como que funciona o projeto do Flutter. Como a gente poderia fazer isso, tá? Acho que a forma mais simples, se a gente olhar esse float action button, a gente vai ver que ele espera receber um widget. Pô, legal, se eu sei que ele espera receber um widget e tudo no Flutter é widget, eu posso devolver aqui uma row, que é uma linha, ou uma column, que é uma coluna. São componentes que podem ter mais de um filho, ok? Então eu vou copiar, ó, esse cara aqui, vou devolver uma row tem aqui, ó, children, que são vários filhos. Vou devolver, acho que eu apaguei aqui um bloquinho a mais. Aí. Vou colocar aqui, ó, o nosso botão que a gente tinha removido. Salvei. Pô, David, foi lá pro lado esquerdo da nossa tela. Por quê? Porque a row sempre começa do lado esquerdo. A gente consegue mudar, David? A gente consegue. A gente tem aqui, ó, um main axis align, onde eu consigo passar aqui aonde que ele vai começar. Joguei então lá para o final da nossa linha. Pensa que a row ela trabalha aqui na horizontal. Agora eu posso pegar esse botão, ó, e adicionar mais um. Então, mais um botão. Dupliquei, ó. Tenho dois botões. Pô, David, eles estão muito juntos. Consigo colocar um espaço entre eles? Aí que tá. Tem no Flutter você vai conseguir fazer a mesma coisa 50 formas diferentes. Eu poderia vir aqui, ó, envolver esse componente num padding, ó. Envolvi aqui num padding, ele vai setar um padding de 8 automático. Pô, já deu um espaço. Poderia colocar um sized box, ó. Sized box. Widget de 5. O que que o sized box vai fazer? Ele vai adicionar aqui, ó. Pô, 5, acho que não dá para ver muito, né? Mas ele vai adicionar um espaço com o tamanho aqui, com o widget que eu passar. David, quero trabalhar responsividade. Quero que ele tenha, sei lá, 20% do tamanho disponível da tela. A gente consegue pegar através de um media query. Media query off do contexto da minha página. Então, eu passo aqui o contexto para recuperar. Por quê? Porque a minha tela pode estar rodando no Mi 9, que nem eu tenho aqui, pode estar rodando num tablet ou no navegador. Então, o contexto vai devolver todas essas informações aqui para o Media Query saber pegar as dimensões. Agora a gente tem aqui um size, posso pegar o widget, e esse aqui, o widget, é o tamanho da minha tela. Posso pegar aqui, ó, sei lá, 0,2, 20% aqui. Bom, agora eu fiz uma caixinha que dá o espaço de 20%. Poderia dar 50%, 60%? Poderia, tá lá. Então, assim a gente pode começar a trabalhar também com responsividade, por exemplo, tá? Vamos agora só colocar aqui o íconezinho de menos e fazer o decremento. Só para a gente finalizar. O ícone, tá? Eu também tenho aqui uma classe de constantes onde eu vou ter vários ícones aqui dentro. O ícone de menos, eu não faço nem ideia qual que é o nome, tá? Então a gente vai procurar aqui um subtract, não, deixa eu ver. Não. Edge. Não sei, não Menos. sei. Minus, pá, como é assim que está vendo aqui? Ele tem uns menos aqui, vamos ver o que que é esses caras aqui, eu não faço nem ideia, mas salvei, ó. Ele colocou menos um. Menos um. É, faz sentido. Então Menos tá, de um ali. eu vou deixar. Pô, ele tá com a cor vermelha, não quero que fique na cor vermelha. A gente consegue vir aqui, ó, olhar as propriedades e procurar se ele tem alguma propriedade de cor. Vou colocar aqui color, só para ele filtrar. Background color. Acho que pode ser essa. Color. Toda vez que a gente trabalha com color, sempre vai esperar um color. Então vou dar aqui colors, blue. Salvei. Opa, legal. Então vermelhinho para incrementar e o azulzinho para decrementar. Vamos fazer a lógica do decremento, ó. Aqui ele está quando pressiona, ele vai no nosso método increment counter. Vamos nesse método aqui. Vamos duplicar ele. Pode ser, poderia fazer no mesmo método, criar uma lógicazinha? Poderia, mas. Decrement, menos, menos. Pego esse nomezinho. Adiciono ele aqui para a gente. Salvei. Ó. E aí está o nosso contador agora. E basicamente é assim que o Flutter funciona, que a gente trabalha com os componentes, trabalham com estilos, a gente trabalha com layouts, ok? Que a gente trabalha com estados. Espero que tenha ficado claro, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida ou quiserem ver outros exemplos mais avançados, me pinga que eu mando também conteúdo para vocês, beleza? É, gente, E aí? obrigado aí, David Willi, pela parte prática. E lembrando, reforçando, tá? Tem um canal dele que tem uma infinidade de conteúdo aí, muito mais avançado do que isso aqui. É só uma introdução para mostrar, talvez, por que essa tendência do Flutter é uma realidade, né? Ele mostrou a praticidade, mostrou a performance mesmo de produtividade de trabalho. Então, acho que tudo que a gente tentou conversar aqui na live, muito mais, obviamente, com o David, dando a sua propriedade. Tentou trazer um pouco aí o porquê esse movimento da tendência do Flutter no mercado, tá? Ô, David, queria agradecer aí você a sua presença, tá, gente? Tem algum recado aí final que você gostaria de dar aí pro pessoal? Boa, vamos lá. Bom, como recado final, vou deixar aqui uma provocação pro pessoal, tá? Por que não dar uma chance e estudar aí, sei lá, uma semaninha Flutter? Pega ali 20 minutos por dia, não precisa nem mais do que isso, tá? E eu sempre gosto de estudar uma tecnologia pegando para fazer um projeto pessoal. Qual que é o projeto pessoal que eu faço toda vez? O meu gerenciador financeiro. No final dá tudo errado e tudo mais, gerencio tudo errado. Tudo bem, mas é um aplicativo super simples que entra valor, faz uma somatória, você pode colocar gráfico, você pode usar a imaginação à vontade. Vai lá, cria isso. No final, vocês podem me mandar lá no LinkedIn, pode mandar para o Rodrigo também, que ele manda para mim qualquer coisa, tá? Eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai curtir. Vai curtir porque, pô, é uma área que vocês podem apostar sem ter medo, tá? Hoje o Flutter está em alta total, é a tecnologia híbrida mais utilizada, ok? Em pesquisa oficial do Stack Overflow, que saiu agora no ano passado. A tendência é que o Flutter só aumente a distância para os seus concorrentes. E é isso, gente. Quem quiser também ficar por dentro, lá no meu canal, estou com a playlist de back-end. Estou também lançando a playlist de Flutter intermediário, consumindo todos os produtos do Firebase. Acho que o já lancei Push Notification, Remote Tem esse Config. decal de fora? De Flutter? Ou tu tem que fazer assim Opa! por até uma curiosidade, por exemplo. Nativo, Ah, nativo legal, hein? da própria equipe do Firebase, que Caraca. também tá lá junto com a equipe do Flutter e Dart bem próximo, tá? Não, porque já é uma mão na roda, né? Porque o que tem de recurso Firebase para ajudar no começo, mas beleza. Você tem até um CLI que ele configura todo o projeto com Firebase para você. Ah, É caraca, velho. muito mais fácil do que o Nossa. nativo, tá? Muito mais fácil. Caramba. Então, pô, eu tô fazendo então essa playlist lá com o Firebase, logo eu começo a trazer animações, que é um tema que o pessoal pediu muito. Tenho playlist de arquitetura, arquitetura clean architecture, micro front-ends, tenho playlist de Flutter avançado, introdução a Flutter, playlist de Solid, de Dart, pô, tem muita coisa, gente. Confere lá. Isso aí, gente. Então, vale essa provocação do David Willington, gente. Lembrando que está na descrição o canal dele, caso vocês não conheçam, mas também é o nome dele, é só colocar lá no YouTube que vocês vão achar, tá? Gente, obrigado aí pela live, David. Obrigado aí de novo. Valeu aí lá também pela participação e acabou mais um episódio do Codando TV, gente. Abraço.